agora é só sucesso. Mais sucessos, mais sucessos. Conheça essa maravilha. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entendi. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. Por aí toma livreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, faz eco, uma lorinha, essa breque. Não quero nem saber. Eu não vou ficar à toa, eu vou sair numa boa para curtição. Botar uma farda legal, calçar meu moto bebê, seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira, por aí com uma livreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, faz eco, uma lourinha, essa breque. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. Eu não vou ficar à toa, eu vou sair numa boa para curtição. Botar uma farda legal, calçar meu moto bebê, seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira, por aí com uma livreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, faz eco, uma lorinha, essa breque. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. Esse é Moral em Bragança. Eu me amarro todo dia, eu bebo sempre com tua fantasia, é meu tesouro. Não te troco por ninguém, não. Vou num brega com a gatinha, curtindo o som, tomando a cervejinha. É o sabor da mais gostosa do Brasil. Isso é crescer um bom rapaz. Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. E vem a sede, eu quero tomar. Só bebo cerveja, só bebo cerveja.

da puta. I glare your call, but oh baby, you really miss me. I guess you give the look in your eyes. Look back and he laughs. I'll go away to this show. But you will meet the look in your eyes. Esta é a família Catapulta, sempre brincando em paz. Mariano, o DJ que faz a diferença, e você sabe disso. Pintos, a moral. Encontrar outra vez.

falta de você. Ou não, ou sim. Espero que você confie em mim. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que deixar. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Não, eu não quero te ver chorar. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. Família Catapulta, com eles a diversão é garantida. Família Catapulta. E o meu